A dona Luciana se queixava de sofrer com fortes calorões frequentemente. Não conseguia ter uma noite de sono completa há anos e, além de tudo, sentia muitas dores nas articulações. Olha essa mensagem que ela me mandou após aplicar o protocolo de nutrição alternativa que montei para ela.